coisas que Deus faz são diferentes do que faz o homem. O tempo não desfaz, mas permanecem e não se consomem. As coisas que Deus faz são maravilhas que jamais perecem. Não se pode contar nem mesmo enumerar as coisas que Deus faz. As coisas que Deus faz, homem carnal jamais pode entender. As coisas que Deus faz, só o seu povo pode compreender. Meu Deus nunca falhou, por isso eu canto e sinto a sua paz. Não há neste mundo quem possa fazer as coisas que Deus faz. Sustenta o vendaval quando as fortes ondas se levantam. E não há outro igual, só há um Deus a quem seus servos clamam. Faz paralítico andar e do sepulcro mortos ressuscita. Por mais que eu falar um pouco, irei contar das coisas que Deus faz. As coisas que Deus faz, o homem carnal jamais pode entender. As coisas que Deus faz, só o seu povo pode compreender. Meu Deus nunca falhou, por isso eu canto e sinto a sua paz. Não há neste mundo quem possa fazer as coisas que Deus faz. As coisas que Deus faz, o homem carnal jamais pode entender. As coisas que Deus faz, só o seu povo pode compreender. Meu Deus nunca falhou, por isso eu canto e sinto a sua paz. Não há neste mundo quem possa fazer as coisas que Deus faz. Não há neste mundo quem possa fazer as coisas que Deus faz. Não há neste mundo quem possa fazer as coisas que Deus faz.